Presidente, nobres colegas, quero aqui registrar que nós hoje, em conjunto com o Fundo de Populações das Nações Unidas, antevendo a comemoração, né, dia 11 de julho, é o Dia Mundial da População, e esse ano o foco está voltado para a questão da população jovem. Nós fizemos o lançamento de uma publicação com o título Direito à População Jovem, um marco para o desenvolvimento. É muito importante essa publicação, porque ela soma aos esforços da nossa Comissão Especial de Polícia para a Juventude e ela traz alguns conceitos sobre a juventude e, o mais importante, ela dá sustentabilidade jurídica a partir do momento que ela mostra outros marcos internacionais do direito à juventude no mundo e também alguns marcos nacionais do direito à juventude. Então, nós queremos aqui agradecer a doutora Rosimeire Barber Mader, que é a coordenadora do Fundo de Populações e Nações. Também queremos agradecer o Eliseu Chaves, junto com a Mira Ventura, que são as autoras desta publicação, desse livro, e juntamente com a Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude. Então, eu quero registrar e quero também te presentear com esta publicação. Muito obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Para dar como lhe ter prazo um minuto, o nobre deputado Zé Carlos Araújo, em seguida a Amaury Robledo. Senhor presidente, peço a vossa vez para dar como ouvido o discurso que queria fazer nesse instante, falando o que já falei a semana passada sobre o reajuste das tarifas telefônicas, que felizmente em vários estados da federação, juízes concederam limitar, proibindo o aumento das tarifas telefônicas. O esforço do ministro Miro Teixeira foi em vão, foi impossível conseguir que isso não acontecesse, mas amanhã, dia 10, será o dia do Caladão, onde estão sendo proclamadas todas as entidades de classes, associações, a por 2 horas não usarem o telefone em protesto contra esse aumento escochante dos telefones. Como disse anteriormente, na semana passada, legal, mas, a meu ver, imoral, porque não podemos permitir que, nesse instante, da nação brasileira possam ter aumento de nível de cerca de 24,5% de aumento e 41% de aumento nas habilitações de novos telefones. Por isso, senhor presidente, peço que publiquem todas os meios de comunicação da casa, para que isso realmente seja coibido em todo o Brasil, os aumentos das tarifas da folha. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que nos concedeu. Concedo a palavra ao novo deputado Amaury Robledo, seguido Paulo Pimenta. Muito obrigado, senhor presidente. Para dar como lido aqui o pronunciamento a respeito da data de comemoração agora de 1 ano, transcorrido mês passado, do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o CRATOD, em São Paulo. Eu, como na condição de médico e cidadão paulistano, gostaria de parabenizar o nosso governo, que teve a iniciativa de desenvolver esse centro de referência, que oferece muito mais do que a desintoxicação dos pacientes, que é feito em nível ambulatorial, mas oferece também atividades que procuram melhorar a condição social daqueles que o procuram, né? Lá os dependentes são tratados de forma global. Como membro da Comissão de Seguridade Social e Família, para terminar, senhor presidente, nós acreditamos que é de fundamental importância o combate ao tráfico de drogas e a diminuição da violência urbana. Lá foram tratados já mais de 1.275 pacientes, com uma recuperação em torno de 30%. Eu gostaria que fosse dado como lido e que fosse publicada nos anais da Casa. Gostaria de ser atendido, nobre deputado Amaury Robledo. Paulo Pimenta, nobre deputado.